Sejam bem-vindos ao Fey Love. Olá, queridos amantes e falhantes no amor. Essa semana, Cláudio nos conta sobre o seu encontro que demorou quase um ano para acontecer e que no final simplesmente não deu em nada. Lembrando que você pode estar enviando a sua história para o nosso e-mail falhandonoamor@gmail.com ou através do nosso site falhandonoamor.com. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage Falhando no Amor e seguir o nosso Instagram @falhandonoamor. Vamos para a nossa história. Começou, na verdade, quando eu tava conversando com essa pessoa sobre tudo que tava acontecendo na comunidade que a gente participava, no movimento da igreja. Eu já tava descontente, já não tava gostando de certas atitudes de pessoas lá dentro. Enfim, aí acabamos tendo esse mesmo pensamento em comum. Essa indignação, essa chateação, as ideias totalmente diferentes do que a gente acreditava. E daí começou essa amizade. Eu visitava, a gente assistia filme na casa dela, ficava horas e horas conversando. E de repente surgiu em mim o interesse a mais por ela. Já não queria mais sua amizade. Passando um tempo, a gente conversando diariamente, trocando SMS. E teve um dia que eu cheguei nela e falei, ó, tá afim de ir no cinema? Vamos assistir. Na época, acho que era até o Piratas do Caribe, foi? Piratas do Caribe, que a gente foi assistir. Aí ela, ah, eu topo, vamos lá e tal. Aí eu, beleza. Chegou o dia, busquei ela na casa dela. Beleza, a gente foi. Só que no meio do caminho, eu já fiquei meio chateado, assim, porque ela tava conversando comigo e ao mesmo tempo tava no telefone conversando com outra pessoa via SMS. Aí eu fiquei meio assim, né? Pô, tá saindo comigo, mas não tá comigo, né? Enfim, aí chegando lá, a gente na fila do cinema, já tinha comprado pipoca, já tinha pegado os ingressos. E de repente, a gente tá lá dentro e chega um cara lá do lado dela, me cumprimenta, tudo bem. Aí, no meio do filme, eu doido pra chegar nela e tal. Mas, de repente, quando eu olho pro lado, o cara tá beijando ela. Aí eu, putz, que merda que eu vim fazer aqui. Não acredito que tá acontecendo logo comigo, né? Quando tem que dar errado, dá errado. E eu crente que ia ser só nós dois no cinema, né? Mas, no final do filme, eu descobri que o cara era namorado dela e era essa pessoa que ela tava conversando durante o percurso até o cinema. Eu fui, fiquei na friendzone e ainda fiquei segurando vela num encontro que eu esperei por muito tempo e que no final não deu em nada, né? E essa foi a minha maior frustração até hoje em questão de encontro e relacionamento. Valeu!